a pista sul sentido litoral da Via Anchieta segue totalmente bloqueada em função do tombamento de uma carreta na altura do quilômetro 43, em Cubatão. A carreta transportava peixe e houve queda de carga na pista. O acidente aconteceu por volta das 10h20 da manhã e ele não deixou vítimas. O tráfego continua lento entre os quilômetros 41 e 43 por conta do acidente. O sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x3. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Na subida a São Paulo, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes é utilizada. O tempo permanece encoberto, mas a visibilidade é boa em todas as rodovias. 11h49, John Legend com participação do André 3000. Give me the green light, give me just one night. Eldorado. I'm ready to go right now. I'm ready to go right now. Checking your smile, working your back like it's going out of style. Shake just a little bit faster, shake just a little now, girl. Dying to meet you, so let's mess around. Got an obsession with us getting down. Come just a little bit closer, I just need permission, so give me a green light, give me just one. I'm ready. Dourado. Esse é o remix de The Look of Love com Nina Simone. Antes a gente ouviu André 3000 fazendo participação no disco novo do John Legend, foi Green Light. Agora é 11h58. Resumo das principais notícias. Hoje é o último dia do horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora à meia-noite. O número de casos de dengue notificados no Distrito Federal já é 335,8% superior ao registrado no mesmo período de 2009. Desde janeiro deste ano, já foram registrados 1.425 casos suspeitos de dengue. O Exército foi convocado para ajudar na prevenção e descobrir focos do mosquito pela região. 17 farmácias e drogarias de São Paulo e Minas Gerais foram interditadas depois de uma fiscalização para verificar o cumprimento da nova legislação sanitária. Os estabelecimentos foram lacrados por venderem remédios controlados sem prescrição médica, sem registro ou falsificados. E a companhia aérea alemã Lufthansa cancela 500 voos a partir de segunda-feira. A decisão é devida à greve dos funcionários que prometem paralisar as atividades até a próxima quinta-feira. E Eldorado FM. Fique em boa forma na Praça Victor Tivita. Sábados e domingos, às 9 horas, aulas gratuitas de yoga, body jam, body combat e alongamento. Confira a programação www.praçavictortivita.org.br. Sempre Toshiba oferece Eldorado e o Tempo. E a tarde desse sábado está começando com sol mais forte, não só aqui na região da Grande São Paulo, mas também por todo o litoral, em áreas como a região do Vale do Paraíba, Campinas e também Sorocaba. A temperatura vai subindo. Até o final da tarde, já teremos valores em torno de 30 graus na cidade de São Paulo. Agora a temperatura está em torno dos 26 graus. No litoral, os termômetros no Guarujá já estão chegando aos 31 graus. Na região do Vale do Paraíba, a região de Taubaté tem, nesse momento, temperatura de 26 graus. Campinas tem agora também 26 graus de temperatura. Com o aquecimento e a umidade ainda alta, teremos pancadas de chuva hoje à tarde e à noite em todas as áreas do estado de São Paulo. Em alguns momentos, essa chuva ainda pode ser forte, inclusive aqui na capital. Para amanhã, a expectativa é de que o sol apareça forte de manhã cedo em todas as áreas do estado de São Paulo. O domingo será mais quente do que hoje, com pancadas de chuva a partir do meio da tarde. José de Pegorim, da Clima Tempo para a Rede Eldorado. Oferecimento computadores STI, uma grande marca faz toda a diferença. STI é sempre Toshiba. É um pequeno passo para o homem, mas uma... Houston, tem um problema. O que foi? É que tem um japonês aqui. Japonês? Tá falando comigo. Falando o quê? Demorou, né? Não há provas que os japoneses da Sempre Toshiba foram os primeiros a pisar na Lua. Mas se eles criaram computadores tão avançados como os STI, quem duvida? STI é sempre Toshiba. Uma grande marca faz toda a diferença. Na Eldorado, a boa música não para. Por isso a gente passa essa mensagem com música. Na hora que você estiver louco no trânsito, a Eldorado coloca o Bike Repórter nas ruas para ajudar você a seguir a melhor rota e chegar mais cedo. Estamos de volta pra casa. Bike Repórter, uma iniciativa do selo Eldorado Socioambiental. A Eldorado pedalando para tirar você do trânsito. Bike Repórter. De segunda a sexta no Jornal Eldorado e no Eldorado Rádio Blog. Oferecimento Porto Seguro. Trânsito mais gentil. Uma campanha do Porto Seguro Alto. Meio dia e dois, a gente abre a próxima hora com Malu Magalhães.

soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me, in front of me. Oh, call me what you like. I'm a woman hot beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the body moving, like I told you. Keep the old school joint for the two funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Money, keys, and drugs. Don't make a roller skate jam. Take your pick, turn the table, or a band. But if it ain't Chuck D, a jam master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Essa é Edie Brickell com Good Times. Antes, teve o Prince com Musicology, Maxwell Ascension, versão acústica.